Activate. Ele faz a sua festa, o embalo é muito bom. É o Dinho Promoto, ele vai te conquistar. De Benevides é sucesso pra fazer você dançar. Agora vem pra cá se balançar. É o Dinho Promoto. Sua festa ficou boa, sua festa é bem legal. Agora com o Dinho é sensacional. Marlon Branco, Marlon Branco. Sempre Léo e David. É sucesso, é sucesso. De Santa Isabel. Ele faz a sua festa, o embalo é muito bom. É o Dinho Promoto, ele vai te conquistar. De Benevides é sucesso pra fazer você dançar. Agora vem pra cá se balançar. É o Dinho Promoto.